Amém. Que Deus abençoe tua vida. Você que está ouvindo hoje a nossa gravação, esse podcast, 11 de setembro de 2016. E o tema dessa noite, guiados pelo Espírito. Evangelho é tornar-se filho de Deus. Romanos capítulo 8, do verso 11 ao verso 15. Eu vou ler na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Verso 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Verso 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Verso 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que o tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai, em hebraico, Abba, Pai, papaizinho, Abba. Amém? Vou só ler o verso-chave nosso da liturgia principal, que é o capítulo 8, verso 14, em Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso que o tema, guiados pelo Espírito e tornar-se filhos de Deus. Só pode tornar filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. É interessante que a gente está fazendo discipulado, até a Tainá está fazendo também, e na primeira lição a gente já se depara com isso. Todos são filhos de Deus? É uma grande indagação que nós temos, não é? Não. São criaturas de Deus. Só pode se tornar filho aquele que o recebe como pai. Só pode ser filho aquele que vê em Deus o Pai e aquele que anda na vontade Pai, e aquele que é guiado pelo Espírito do Pai. Então a primeira coisa já começa aí. E aí a pergunta que eu faço para você nessa noite, que Deus fez para mim, de quinta-feira até hoje, no momento que Deus começou a me dar essa mensagem, o que tem guiado a tua vida espiritual? É a pergunta. Temos que tomar cuidado, igreja. Há muitos enganadores. Infelizmente, há cristãos que acham que estão no caminho de Deus, mas, na verdade, não estão nos caminhos de Deus. Temos que tomar cuidado. É um alerta que Jesus nos faz. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 24. Esse é um capítulo que Jesus começa a falar sobre as últimas coisas, sobre os acontecimentos finais. E a gente tem que começar a prestar atenção nisso, porque nós estamos vivendo um período da graça de Deus que às vezes nós nos esquecemos. Eu não sei que dia ainda nós, o louvor, falávamos sobre isso. Quarta na célula, é verdade, Mari, obrigado. Falávamos sobre isso, estamos vivendo o evangelho que nós estamos achando que Jesus vai voltar daqui 100, 200 anos. Não, tranquilo, vou viver minha vida tranquila. Eu não preciso me preocupar com a volta de Cristo. Leia Mateus 24, irmãos, depois na sua casa, inteiro, o capítulo todo, leia. Se você ainda não o leu, e se você o leu, eu o desafio a lê-lo mais uma vez. A Bíblia, o gostoso da Bíblia é isso, sempre lendo-a, sempre refletindo na palavra de Deus. Mateus 24, 11 e 12. E então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Na antiga tradução, Almeida, Revista e Atualizada, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Preste atenção, amados. O amor se esfriará de quase todos. Por isso temos visto uma igreja de Cristo fria. Por isso temos visto o povo de Deus sem amor no coração. Por isso temos visto o cristianismo da forma que se encontra atualmente. Isso é a mensagem profética, é Cristo falando. É a escatologia, é uma das doutrinas, né? A teologia, que fala justamente aí sobre esse final dos tempos, dos acontecimentos finais, da parousia, da volta, né? A segunda volta de Cristo. E nós, às vezes, não estamos levando a sério a mensagem de Deus. Preste atenção no que Jesus está dizendo. A razão de muitas pessoas estarem longe da igreja, decepcionada com pastores, decepcionadas com líderes, decepcionada com irmãos. Pessoas estão cansadas de serem enganadas. Pessoas estão cansadas de serem ludibriadas. Pessoas estão cansadas de serem maltratadas dentro da igreja. Porque o problema está aqui dentro. Por isso o amor das pessoas se esfriam. Pessoas que viviam 10, 20, 30 anos dentro talvez de uma igreja, ou talvez pessoa que começou a conhecer Jesus agora, 1, 2, 3 anos. Eu, no meu serviço, eu diariamente eu atendo muitas pessoas. E às vezes quando dá aquele briefing, né, dá aquele momentinho, você vai lá e respirou, e aí você entra com o evangelho e você começa a ver a decepção das pessoas na igreja. O número exacerbado, o número exagerado de pessoas que eram cristãs e hoje não estão mais na igreja. Se eu fizer aqui agora uma enquete, eu duvido que não vai haver no mínimo aqui 15 pessoas, nós estamos quase com a igreja lotada. 15 a 20 pessoas que você, no mínimo, se eu falar quem conhece um que era crente e está afastado. Eu duvido que não vai ter 15 pessoas que vão levantar a mão. Eu conheço muito mais de uma pessoa que viveu na igreja, que se batizou. Irmãos, que foi obreiro, que foi obreira e que estão hoje afastados do Senhor. Eu acredito que nós aqui teremos muito mais de 15 levantando as mãos. O grande problema hoje das pessoas é que elas não querem mais ser guiadas por Deus. Elas querem ser guiadas por seres humanos. Elas querem ser guiadas por líderes. É a mesma coisa do povo de... Gente, é só nós estudarmos a história. Por isso que eu, como historiador de coração, fiz 6 meses de história e ia ser professor de história. Olha a fria que eu ia entrar, né? Coitado dos alunos, né? Eu, como historiador, quando eu começo a olhar a história, amados, é cíclico. A história da humanidade, a história do ser humano, ela é cíclica, ou seja, ela vai e volta, vai e volta. Começa a pegar o Antigo Testamento. Até outro dia o Rafa perguntar, pastor, por que não prega o Antigo Testamento, né, Rafa? Legal. Comecemos a ler o Antigo Testamento e estudar, meus amados, na sua casa, estude lá. De vez ligar a novela, de vez ligar a televisão, vai estudar o Antigo Testamento. E você vai ver o que aconteceu com o povo de Deus na hora que eles começaram, precisamos de um rei. Precisamos de um rei. E Deus lá, nervoso, mas eu sou o guia de vocês, eu sou o líder, o que vocês querem? Ser guiados por um ser humano? Não, nós queremos um rei. Todas as nações têm rei, Deus. Todos os povos têm rei, só nós que não temos, só nós os hebreus, nós precisamos de um rei. E Deus não aguentou mais, encheu tanto o pacová do Senhor, que ele deu o primeiro rei, que foi o rei Saul. Que foi um desastre. Porque quando põe a mão humana, vira desastre. Aquilo que era para ser sagrado, quando põe a mão do homem, vira desastre. E é por isso que as pessoas se decepcionam. Porque as pessoas não conseguem olhar por além do pastor. Olhe além do líder. O líder deste lugar, embora juridicamente, né, materialmente, terrenamente, falando sou eu que figuro como líder, e o Valner que é o nosso vice-presidente da igreja, no documento, na ata, no estatuto, na lei dos homens, mas meus amados, a liderança deste local é do Senhor. Olhe além, Júlio, olhe além, pastor, porque se você olhar para mim, você vai cair. Porque se você olhar para mim, você vai ver que eu sou tão falho quanto você. Porque se você olhar só para mim, você vai ver que eu sou tão fraco quanto você, que acha que eu sou forte. Ainda brincávamos o negócio do ungidão, né? Foi quarta também que nós brincamos, né? Hoje a gente vê muito disso, né? Pastor, não toque em mim, porque eu sou ungido. Não mexe comigo não, meu irmão. Meu Deus do céu. vimos o estudo de Jó. Foi só, desculpa a expressão, um pum que o diabo mandou para Jó, acabou com a vida do cara. Aí a gente se acha que somos, né? O ser humano acha que é alguma coisa. Nós somos nada, igreja. Nós temos que reconhecer que Deus que tem que ser tudo. O que te guia, meu querido? Oh, não está lá ainda. O que guia a tua vida tem que ser o Senhor. Ah, então não precisamos mais do pastor. Podemos dispensar o pastor. Pastor, vai com Deus. Deus abençoe. Lógico, igreja. Quando nós olhamos as ovelhas pastoreadas lá, os relevos da Palestina, na geografia da Palestina, que o pastor usa, até aquele dia eu expliquei lá na célula, a diaconisa Maria vai lembrar, a vara e o cajado. Até a Maria falou, verdade, né, diaconisa? Tem aquela curva na vara, né? É pra ele buscar aquela ovelhinha que quer sair do caminho. Não tem hora que dá vontade de fazer assim, vem pra cá de volta. Dá vontade. A figura do pastor na Palestina, do cuidado com a ovelha, é importante, igreja. Depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas o que eu quero dizer é que você foque em Jesus. Porque quando você focar no ser humano aqui, a tua fé vai cair, meu querido. Quando você focar no ser humano, não importa que seja o Júlio, sou eu hoje, estou o pastor aqui, eu até brinco, né? Eu nunca falo sou o pastor. Eu aprendi com o pastor Daniel Vaz de Lima, né? Eu sempre falo, estou pastor. Eu estou pastor aqui hoje. Pode ser que daqui 2 dias eu não esteja mais pastor. Pode ser que daqui 30 anos eu não esteja mais pastor. Eu não sei. Mas não foque em mim. Foque em Cristo. Foque em Jesus. Olhe além, pastor, e veja a cruz de Cristo que está atrás aqui, ó. É a cruz de Cristo. É o símbolo da nossa igreja, é a cruz. A cruz é o maior símbolo do cristianismo. Pena que muitos cristãos desprezam, né, a cruz. Eu mesmo vim de um ministério que desprezava a cruz. Como pode desprezar esse símbolo? A cruz, ela é tudo para nós, meus irmãos. É o símbolo de Cristo, do seu sacrifício, da sua morte. Olhe para além de quem está à frente. Pode ser o ecônomo Milton pregando, pode ser a diaconisa Maria, o irmão Sandro, pode ser qualquer um dos irmãos aqui à frente. Olhemos além do que está aqui, da pele, carne e osso. Olhemos além, como se tivéssemos um raio-x que transpassa tudo e pega aqui, ó, atrás. É na cruz de Cristo que nós temos que olhar, é para Ele. Por isso, tome cuidado que tem guiado a tua vida. Razão pela qual muitas pessoas estão feridas, igreja. Muitas pessoas estão magoadas. Muitas pessoas estão magoadas porque elas vêm à igreja e elas começam a fantasiar. Elas olham no obreiro, elas falam, nossa, eu queria ser como a diaconisa Maria. Seja guiado por Deus, meu querido. E ó, por Deus, não pela rebeldia. Que é o tema que nós vamos entrar hoje é sobre a rebeldia. É guiado por Deus, tome cuidado. Porque tem muito crente hoje utilizando... Ah, Deus falou comigo. Deus falou nada com você e você está falando que Deus falou com você. É espírito de rebeldia. E olha mais, igreja. Um dos piores pecados para Deus. Eu sei que o pecado não tem mesuração, né? Nós não conseguimos colocar o pecado numa balança. Deus mesmo fala, se um pecou numa vírgula, o outro... É, para ele é a mesma coisa. Mas a Bíblia fala aqui algo que Deus abomina. Abomina. É dois pecados. Que é a feitiçaria, que para Deus é a mesma coisa que a rebeldia. E você sabe qual é o outro grande problema que eu vejo hoje nas igrejas? A rebeldia do povo de Deus. Abra aí no livro de Hebreus. Eu falei que hoje ia doer um pouco. Livro de Hebreus. Capítulo 13. Hoje, as pessoas tomam decisões, aí depois elas vêm falar para o pastor. Eu não estou falando que o pastor tem que saber tudo da tua vida, eu não quero saber da tua vida, eu não sou fofoqueiro, não sou mexeriqueiro. A Bíblia diz até a palavra mexeriqueiro. Não é isso, meus irmãos. É que simplesmente o que acontece é o seguinte, depois que você fez a burrada, aí você vem para o pastor chorando. Aí a ovelha vem lá, toda machucada, toda ferida. E às vezes um conselho do pastor, ou às vezes apenas a palavra de Deus naquilo que você iria fazer ia evitar todo esse mal na tua vida. Mas por quê, pastor? Porque eu nunca vi um momento tão crucial para a igreja de Cristo como agora na rebeldia. Embora, em que pese, se estudarmos o Antigo Testamento, olha lá, mais uma vez, eu faço um desafio a vocês, irmãos. Estudemos o Antigo Testamento, a história do povo hebreu. Você vai ver que é um povo, rapaz. Começa a estudar o povo no deserto. Começa a estudar o povo depois da lei. E você vai ver que o povo sempre foi rebelde. O povo teve a cidade destruída, o templo destruído, famílias dizimadas, pessoas mortas, por causa da rebeldia. Eu falo, rebeldia, se nós formos ver, o pecado todo ele começou nisso, igreja. Começa a analisar o primeiro pecado na face da terra cometido por Adão e Eva. Todo mundo pensa que o pecado foi eles terem comido o fruto da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal. Mas não foi esse o pecado pelo qual eles foram condenados, mas a rebeldia, a desobediência. E nós somos craques em ser desobedientes. Somos, não, mas é já desde pequeno. Eu vejo pelo meu filho, que tem 1 ano e 11 meses, praticamente 1 ano e 10 meses. Você fala, não faça isso. É a mesma coisa de você falar, vá lá e faça isso. Como isso está dentro de nós. Parece que é na natureza do pecado, né? Nascemos com essa natureza da desobediência. Nascemos com a natureza da desobediência. Olha o que fala Hebreus, capítulo, eu falei 11, perdão, irmãos, é capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17. Na Almeida Corrigida Fiel, eu quis nessa tradução, porque eu achei que vai bater com o que eu quero falar para vocês. Obedecei a vossos pastores. A tradução Almeida Corrigida Fiel, ela usa a palavra pastores. Mas se você não está satisfeito, na Almeida Revista Atualizada, ela usa guias. Na NTLH, ela usa a palavra líderes. Mas, irmãos, não importa, irmãos. Obedecer à liderança, meu querido. Obedecer à liderança da tua igreja. E olha o que diz mais ainda, Hebreus. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Passamos por uma fase na cristandade, passamos por um momento, embora, né, como eu acabei de dizer, se formos ver a história, sempre o ser humano foi desobediente. Mas nós vivemos um momento de cristãos mimados, de pessoas mimados. E o pior de tudo, como aquelas crianças, igual Isaac, desobedientes. Que tem hora que a gente não tem paciência de lidar mais. No início você vai tendo saco, né? Você vai tendo... Desculpa, falei uma palavra que não podia gravar, né? Você vai tendo... sem querer. Foi sem querer, querendo. Perdão, escapou. Você vai tendo paciência, você vai tendo... Mas tem uma hora, meu querido. Que eu acho que até Jó, se Jó estivesse aqui hoje, meu amigo... Até Jó eu acho que perderia a paciência. Por quê, pastor? O espírito de rebeldia está no coração do povo. Eu faço do meu jeito. Eu sou do meu jeito. Eu vivo do meu jeito e que a igreja aceite do meu jeito. É assim que as pessoas falam hoje. Se quiser que eu vou lá, o pastor Júlio que se exploda. Eu ia falar outra coisa, mas que se exploda porque ele tem que aceitar do meu jeito. Meu querido, para mim, você pode fazer do jeito que você quiser. Só que não é a mim que você tem que fazer, não. Quem vai te pesar é Deus. Minha amiga, meu amigo. Não sou eu. Eu, meu querido, eu posso passar a mão na cabeça de quem eu quiser, porque eu não tenho responsabilidade nenhuma. A vida é tua. Só que cuidado. Falávamos isso quarta-feira. Vai estudar o Antigo Testamento. Vamos ler, Rafa, o Antigo Testamento. Vai lá em Daniel. Começa a folhear e você vai ver um momento. Que começa uma mãozinha aparecendo para o rei. Na parede do palácio, começa a escrever, o cara começou a mijar nas calças. O cara começou a ficar com medo. Que negócio é esse? Pesado foste. e foste achado fora dos padrões. Estou trocando, né? Licença poética. Estou usando uma licença poética. Espiritualmente, tome cuidado uma hora que Deus te pesar, meu querido e minha querida. Não é o pastor Julinho que vai te pesar, não. É o Senhor, o nosso Deus. E o Senhor, eu tenho um recado para te dar, igreja. O Senhor, ele é um Deus justo. Ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo. Ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo. Para ele, não adianta você vir com esse papinho, não vai me aceitar do jeito que eu quero. Eu queria ser uma borboletinha. Queria voar no dia do julgamento final, ser uma borboletinha assistindo. Ah, mas o pastor nunca me falou nada. A Bíblia Sagrada está aí, meu querido. Será que todo culto eu vou ter que falar o que Deus quer que faz ou o que Deus quer que não faz? Temos que evoluir, aprender novas coisas. Amados, se você foi chamado por Deus, é que a frase já saiu, não era para ter saído antes, mas tudo bem, foi erro do cara que digitou. É renúncia, filho. Isso aqui se chama renúncia. Isso aqui não é lazer, isso aqui não é passeio, isso aqui não é clube social. Isso aqui não é eu sou do jeito que eu quero. Não, meu filho, isso aqui é renúncia. Isso aqui é renúncia. O céu é renúncia. O evangelho é renúncia. Se você não renunciar, filho, teus pecados, filho, minha filha, não vai adiantar. Você vai vir aqui 30 anos e você vai continuar a mesma coisa. Se você não renunciar aos seus pecados, meu querido e minha querida, se eu não renunciar aos meus, não pense que a palavra foi só para vocês, não, meu querido. A palavra foi para mim. E se eu não renunciar aos meus pecados, não adianta, meu querido. Isso aqui tudo é show, encenação. Muito bonito, vimos aqui, bem vestidinho, cheirosinho, alegrinho. E depois vamos chorar no inferno juntinho. É, meus amados. Porque nós temos que parar com esse negócio de achar que a igreja tem que me aceitar do jeito que eu sou. Vamos parar com esse negócio, meus irmãos. Ainda ontem falávamos isso daí, eu não sabia desse testemunho, mas o irmão João está aqui, ele pode levantar a mão se eu estiver contando uma inverdade. Eu não assisti, mas quem assistiu o testemunho pode me dizer, daquele rapaz que era o cantor do Raimundos lá, como que é o nome? Rodolfo Abrantes, né? Ele tem um testemunho dele que ele fala o seguinte: eu, quando eu virei crente, eu ia nas igrejas para visitar e todo mundo vinha passar a mão na minha cabeça. Nunca ninguém veio falar para mim: ó, o que você faz, cara? Você tá errado, que Deus condena isso aí. Porque as igrejas hoje não estão mal acostumadas. Ai, se eu falar, eu vou ferir a irmãzinha, eu vou ferir o irmãozinho. Vai ferir, meu querido? Ferido é lugar de hospital, meu filho. Isso aqui é lugar de quem vai morar no céu. Isso aqui é lugar para quem quer morar no céu, meu querido. Dodói ferido, nós temos o HB, nós temos o Yelar, nós temos o Alsta, nós temos 500 hospitais em Rio Preto, BS, UPA. Lá é lugar de doente e ferido. Aqui, meu filho, é lugar de quem quer morar no céu. Pastor, mas eu estou machucado e machucado. Amém, meu filho. Deus cura. Deus restaura, Deus renova. Mas não coloque o teu problema à frente do teu caráter. Porque o grande mal hoje do cristianismo é esse. As pessoas colocam o problema delas à frente do caráter. E elas justificam os seus problemas diante de Deus. E eu quero dar um recado, igreja. Para mim, vocês podem dar a desculpa que vocês quiserem. Eu, para mim, meus irmãos, glória a Deus, irmãos, eu vou fazer o quê? Agora, meu querido, a desculpa que você dá, meu querido, não é a minha, é a Deus. Por isso, cuidado, meus irmãos. Cuidado, eu falei que a palavra ia doer, e se ela dói é porque está fazendo efeito no teu coração, e eu espero que nós melhoremos como igreja. Não estou aqui para menosprezar ninguém, não estou aqui para te diminuir, nem me diminuir. Mas eu estou aqui simplesmente dando um recado que Deus falou no meu coração com quinta-feira, e que eu chorei quando Deus falou isso para mim, porque Ele falou para mim, e eu falei: Senhor, mas é isso que o Senhor quer que eu fale? Ah, porque se não ligar não vai vir, se não mandar mensagem não vai vir, se não coisar não vai vir. Para com isso, igreja. Vem se você quer, se você não quer, não vem. Irmãos, estamos aqui por renúncia. Estamos renunciando, irmãos. Porque se nós não renunciarmos, igreja, nós não vamos crescer como igreja. Ou nós estamos tão confortáveis, está tão bom assim, Júlio. Não, meu querido, não podemos nos confortar. Jesus falava, as raposas, elas não têm, né? O covis não tem onde, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pare de reclamar, igreja. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Comecemos a agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente agradece ao Senhor no momento do desespero, meu filho, é aí que Deus opera. Quando você louva o Senhor com os teus lábios, no momento do, que você está com o coração tão triste, tão difícil, é aí, meu irmão, que Deus usa. É aí que Deus abre portas, é aí que Deus... Porque se nós ficarmos na nossa vida inteira só murmurando, mexericos, hoje está passando um bambuzinho santo em nós. Mas não fiquem tristes, não. Começou em mim, meus queridos. Por isso que eu falo, a igreja não tem ideia da noção do que é a hierarquia espiritual. Quando eu venho aqui falar um negócio com vocês, as chibatadas já foram na minha vida durante a semana inteira, durante às vezes um mês inteiro, vocês não sabem disso. Quanto Deus me cobra. Porque vocês leram, acabaram de ler aqui em Hebreus. Vamos ler de novo? Não, tem que ler de novo, porque o povo tem que entender, é impossível. Eu estou falando com seres racionais, eu estou falando com seres inteligentes. Eu estou falando com homo sapiens, com a criatura mais racional da face da terra. Para que o façam com alegria. E não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Eu nem sei o que quer dizer isso aí, mas olha, boa coisa não é, meus irmãos. Boa coisa não é. Então está na hora da gente ter um particular hoje com Deus. E tem que ser hoje. Esse negócio de deixar para amanhã é igual regime. A semana que vem eu começo, a semana que vem não, é hoje. Mas tem que sair daqui hoje, transformado. Se dessas quase 50 pessoas que estão aqui, e mais os irmãos que estão me ouvindo, se três sair daqui transformado, eu estou feliz. Não, eu quero mais. Eu quero o corpo de Cristo transformado, igreja. O evangelho é renúncia total. Nós não fomos chamados aqui para ter estrela. Para ganhar láurea, para quem não sabe o que é láurea, não é a Laura não, é láurea. São aquelas folhinhas verdinhas que colocavam na época das Olimpíadas na Grécia Antiga, láureas, né? Aquelas folhinhas. Geralmente nos diplomas tem, quem tem diploma aí você pode ver que tem umas láureas e tal. Não? Essas flores, elas simbolizavam, representavam a vitória. Nós não estamos aqui para receber isso. Nós não estamos aqui para receber palma de ninguém. Nós não estamos aqui para receber elogio de ninguém. Nós não estamos aqui para ser paparicado por ninguém. Em que pese o pastor gosta de tratar todos muito bem. Eu sempre falei isso. Eu falo, eu gosto de tratar as pessoas bem porque eu amo vocês. Mas nós não podemos levar isso para o lado pessoal. Veja bem, o nosso negócio aqui é com Cristo. Veja bem, o nosso negócio aqui é espiritual, meus irmãos. Nós estamos aqui para renunciar à nossa própria vida. E se você ainda não entendeu isso, meu querido e minha querida, você tem que entender isso. Jesus quer que você renuncie à sua vida. Pastor, isso é difícil para entender. Eu não estou entendendo isso, pastor. O senhor tem que ser mais claro. O senhor fica falando essa linguagem teológica, a linguagem acadêmica, e eu não consigo compreender essas coisas. É tão fácil eu começar aqui pedir para os irmãos levantar a mão, cada um falar o que é renunciar. Você vai ver como que a igreja tem o saber e conhecimento. É que às vezes o povo quer se... Ele se coloca atrás disso como um esconderijo. Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus, ele tem a mesma sutileza que nossa humana? De Deus nós não podemos nos esconder, meus queridos. Quando eu digo renunciar à sua vida, é quando você achar que você tem um problema com alguém dentro da igreja, esqueça isso. Renuncie isso. Renuncie. É se você bebia, se você fumava, renuncie isso. Renuncie isso. Se você falava mal da vida dos outros, renuncie isso. Se você só sabia reclamar, renuncie isso. Renuncie. Em nome de Jesus. Esse capeta está vencido. A Bíblia diz lá em Romanos, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Renunciar a Cristo é você dizer, pastor, tá doendo, não tá doendo nada, pastor. Jesus é comigo. Ah, então eu não posso contar meus problemas pro pastor. Ah, então eu não posso me abrir pro pastor. Ah, então eu não posso contar com a igreja. Não é isso, meus irmãos. Nós estamos aqui pro que deve é por ti e por todos. Mas tem uma coisa que nós temos que aprender em Cristo. Ele é o dono de tudo. Põe na mão dele. Eu não vou resolver tudo. Eu não consigo resolver nem minha vida, meus irmãos. Eu não consigo resolver nem meus problemas direito. Vocês não têm ideia. Vocês estão achando que eu vou resolver alguma coisa de vocês? Eu não vou resolver nada. O que que Hebreus fala? Seus guias, líderes. Nós somos isso para vocês. Indicamos o caminho. Mas andar por ele, meu querido, não tem jeito, é com o teu pé, com a tua perna. É igual aquele cântico do Gerson Rufino, rapaz, que ele diz assim, eu sou filho de leão, eu sou filho de leão. Aparência de ovelha, mas aqui dentro da veia, corre sangue de leão. É assim que nós temos que ser, meus irmãos, sangue de leão dentro de você, meu querido e minha querida. Nós somos ovelhinha de Cristo, mas meu amado, o que está dentro da nossa vida, o nosso DNA é Jesus. O nosso DNA é força. Amados, eu fico imaginando se a primeira igreja, a igreja do primeiro século, que é essa igreja aqui de Paulo, de Silas, de Barnabé, que nós vimos domingo passado, o que aconteceu com Paulo e Silas. Vocês lembram que eu contei com eles lá em Filipos, não contei? Vocês sabem o que foi Filipos depois? Foi uma das maiores igrejas, que tem uma carta escrita para ela que chama-se Filipenses. Você acha que aquele povo daquela cidade ficou com mimimi? Ah, meus queridos, é quanto mais batiam neles, é que eles mais cresciam. É quanto mais o diabo investia, era mais oração. Assim tem que ser nós, filhos de leão. Porque nós temos sido uma igreja tão acanhadinha. Ah, tudo assim, ó. Estamos assim, ó. Amados, é hora de nós nos levantarmos, meu querido. É hora da gente tomar a nossa posição diante de Deus. O que tem te guiado? É espírito de covardia que tem te guiado? Não! Tem que ser espírito de intrepidez, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala. Espírito de intrepidez, espírito de ousadia. Cuidado com o que tem te guiado. Segundo item, cuidado com o que você tem se alimentado. Guiado é uma coisa, e o pão de cada dia é outro. Eu falei que isso aqui está o começo. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 6. Todos nós sabemos que Mateus 6, o início ali, é a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina o Pai Nosso. A primeira oração dele. Marcos, faz um favor, você pega água para mim. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9 ao 11. A primeira, o que tem te guiado? Agora a minha pergunta é para todos nós. A pergunta que Deus fez a mim. O que tem sido o nosso pão de cada dia? Pode ser integral? Ou pode ser com mussarela em cima? Ai, é gostoso. Esse de mussarela em cima é bom, né? Eu adoro. Pode ser pão de puma, pão de forma, bisnaguinha, pão de milho, obrigado Marcos, broinha, broa de fubá, aí eu vou falando agora, vai dando aquela fominha, né? Pode ser pão com gergelim em cima, pão com centeio, pão com amêndoa, pão com... O que você quiser, meu querido. Mas eu ainda faço a pergunta, qual tem sido o pão de cada dia? Olha a oração de Jesus. Mateus 6, 9 a 11, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Verso 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o verso principal, 11, onde a gente para. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É interessante, pelo menos comigo acontece isso, eu não sei se com vocês acontece isso. A gente se preocupa com a marca de pôr no óleo do carro, na moto. Eu, toda vez que eu vou trocar o óleo da minha moto, eu já pergunto lá. É o fulano? Ah, não é. Não, então obrigado. Eu tenho esse... Meu carro é a mesma coisa. Eu já tenho a marca que eu gosto. A gente se preocupa com pôr a capinha no celular. Você pode ver. Pobre é uma... A pobre, ele tem que ter a capinha no celular. Você pode olhar todos... Quem que não tem capinha no celular? Dificilmente tem alguém não ter. Todo mundo já vai lá e põe por quê? Pra proteger, pastor. Pastor, não pode ter risco, pastor. Fica bonitinho. A gente se preocupa com tanta coisa. E a pergunta que eu faço à igreja, por que nós não nos atentamos ao alimento espiritual que recebemos? Aí você fala, pastor, não estou conseguindo entender o que o senhor está dizendo. Não, eu vou ser mais claro. Temos que tomar cuidado com o alimento espiritual. E ser como o pessoal lá, os bereanos, lá no livro de Atos, né? Quando Paulo pregava, os bereanos já estavam lá com todos os livros, né? Lógico, ainda não havia a Bíblia da forma compilada como nós temos hoje, mas eles pegavam os textos, né, antigos que havia, e eles lá, verificando todos os textos para saber se aquilo que realmente São Paulo pregava era mesmo a palavra de Deus. E hoje, igreja? A gente tem tido esse cuidado com o alimento que recebemos? E a pergunta que eu vos faço, será que ele realmente vem de Deus? Se você não está conseguindo entender, calma. Qual a explanação desse tópico? Nós vamos chegar lá. Eu só gostaria que você abrisse de novo Hebreus capítulo 13. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Olha lá, igreja, preste atenção. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos. Pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Pastor, tá difícil, não consegui entender. Pastor, calma, calma, muita calma nessa hora. O autor de Hebreus ele está dizendo o seguinte, esse livro, ele foi escrito, o próprio nome do livro já está dizendo a quem ele é endereçado, aos hebreus. Quem são os hebreus, pastor? Olha, é o povo de Deus na antiga aliança, no Antigo Testamento. O povo judeu. E quando esse livro foi escrito, a ideia central, a cerne do autor, o objetivo, o escopo do autor, era que esse livro fosse uma porta aberta aos judeus para que entendessem quem é o Cristo. Por isso que às vezes você lê Hebreus e é um pouco talvez difícil o seu entendimento, porque nele contém as questões da lei de Deus. Mas nesse momento aqui, o autor de Hebreus, que alguns doutrinadores acreditam que tenha sido Paulo, ele está explicando o seguinte, sobre os alimentos. As regras de Deus sobre os alimentos são claras. Quando você começa a ler o Antigo Testamento, vai lá, Levítico, Deuteronômio, começa a ler as regras do que pode comer e o que não pode comer. Tem regras? Tem, pastor? Opa, tem. Havia regras. E aí ele começa a dizer o seguinte, que os judeus viviam sobre essas regras, essas leis, e eles não viviam sobre a graça, debaixo da graça. E ele começa explicando sobre Jesus, trazendo a graça e o amor do Pai de uma maneira fora da lei. E que não fosse os alimentos consumidos que seria algo que iria aproximar ou não de Deus. Porque a grande jogada do evangelho, do cristianismo, de Jesus é essa. O que, que adianta eu privar tanto pelo sábado, se o meu coração não for realmente do Senhor? Respeitamos as igrejas que se dedicam no sábado, respeitamos a religião. Mas nós entendemos que além desse ponto, se o meu coração não estiver em Deus, eu posso obedecer ao sábado, meu querido. Mas não vai adiantar. Se eu não tiver a renúncia ali atrás, ó, da minha vida, não é a renúncia em um dia. Não é a renúncia numa questão apenas da lei. Não, meu querido, a renúncia a Cristo é total. Ou nós somos totalmente entregues a Jesus, ou nós não somos. Ou nós somos totalmente do Evangelho, ou nós não somos. Não basta eu respeitar um ponto da lei. E nós sabemos que existem diversas igrejas que respeitam a questão da lei, vivem baseadas pela lei. Pastor, respeitamos as igrejas? Respeitamos, mas eles também têm que respeitar o nosso ponto de vista. De que nós não vemos a lei dessa forma. E aí o autor de Hebreus está dizendo, olha, não deixem ensinamentos diferentes. Por quê? Porque haviam cristãos judeus nesse momento, ou seja, judeus que tinham acabado de se converter ao cristianismo, judeus que acabaram de ir para, vamos dizer assim, a igreja evangélica, em aspas, mas eles queriam instituir dentro do cristianismo as mesmas leis do judaísmo. Ou seja, aceitamos Jesus, mas temos que continuar respeitando o sábado. Aceitamos Jesus, mas não podemos comer carne de animal com fenda na pata. Aceitamos Jesus, mas as mulheres devem continuar cobrindo as suas cabeças. Aceitamos Jesus, mas isso, mas aquilo, mas e todas as leis de Cristo. De Deus, na verdade, né? A lei de Moisés, do Decálogo. Mas aí o autor de Hebreus está dizendo, olha, não se deixem ser enganados por esses ensinamentos. E hoje, como nós, igreja, eu fico vendo o povo de Deus sendo enganado pela teologia que está sendo vendida em outras igrejas. Cuidado, igreja. Povo de Deus, cuidado. Esse é um alerta. É um alerta. Hoje nós vemos um movimento de cristãos que não se fixam mais em nenhuma igreja. Cada domingo está num culto. Cada reunião vai numa célula. E sabe qual é a maior desculpa dessas pessoas? Elas dizem, eu sou a igreja de Cristo. Elas ainda se defendem teologicamente, quer dizer, elas tentam argumentar teologicamente. Até que ponto a indagação que eu faço a você, meu querido e minha querida, é saudável isso? Até que ponto isso não pode gerar confusão? Até que ponto isso não pode causar um efeito colateral? A questão do alimento espiritual é muito semelhante com o alimento físico. Você está sempre acostumado a comer aquela comidinha lá de casa, aquela coisa às vezes, pode ser aquele feijão com arroz simples, não tem problema, mas te alimenta, meu irmão. Mas te alimenta. Aí você vai e come num restaurante chiquetoso, uma comida diferente. Chega à noite e desandou o intestino do peão. Assim é com a fé de muitos que estão aqui dentro. Cuidado. Ah, o pastor está pondo medo, então eu não posso visitar outra igreja. O pastor está pondo medo em mim. Não, não é medo, meus irmãos. Vocês podem ir na igreja que vocês quiserem. Vocês podem assistir o culto que vocês quiserem. Fiquem à vontade. O único problema é o alimento que você vai receber. Porque a gente pensa que toda igreja é de Deus. Não, nem toda igreja é de Deus. Aí que está o problema. Aí que está o... Ah, mas como eu sei que é a igreja é de Deus, pastor? Filho, é melhor você comer o arroz e feijão? Não está te alimentando? Para pra pensar. Você vai desarranjar teu intestino, você vai fazer mal para você, pegar uma doença. Rapaz, não é tema que o irmão que mexe com um alimento, irmão Benício, pode ou não pode pegar uma doença e comer uma comida com problema? Opa, pode, meus irmãos. E aí você sabe o pior de tudo? Sobra pro pastorzão aqui, com um X mesmo, igual lá na internet, aquele pastorzão, sobra pra eu ter que levar o caldinho depois na boquinha. Você fica lá assim, ó. Ai, pastor. Ai, pastor. Por quê? Porque acha que o arroz e o feijão que come aqui... Ah, não, eu preciso de mais. Meu irmão, você quer mais, meu irmão? Começa a ler a Bíblia, meu filho. Faz igual eu. Vai ler livro, vai ler a Bíblia, vai estudar. Ah, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Irmãos, tome cuidado. Deus fala com a gente toda hora do dia inteiro e você não está ouvindo Deus falar. Hoje nós estamos no movimento crentez. Cuidado. O pastor não está criticando, eis que eu te digo, não. Pode ser que Deus realmente use a pessoa, pode. Eu não duvido disso. Não duvido. Mas o problema é que eu já escutei muita gente ouvindo isso e depois vem pro pastorzão aqui, ó, ligando pro pastorzão te curar, pro pastorzão orar pela tua vida. Cuidado. Ah, pastor, o senhor está pondo medo? É para eu não ir? Não, meu querido. Não é isso. Mas nós temos que aprender qual o pão nós temos nos alimentado. Porque a confusão teológica é a coisa mais difícil que tem. E depois precisa se desfazer dela. Para você se desfazer, eu não estou falando o conhecimento teológico. Eu estou falando a confusão teológica. É diferente. O conhecimento teológico é uma coisa, meus amados. Isso Deus pode abrir em todos nós aqui. Como eu sei que tem irmãos aqui que tem o dom para tudo isso. Mas a confusão teológica, eu já vi muito crente deixando a cruz de Cristo para seguir outras coisas. E achando que estava seguindo Jesus e não era Jesus. Está seguindo homens, mulheres, seguindo pastores. Meus irmãos, neste lugar você é convidado a seguir Jesus. Não siga o Júlio. O Júlio é só o instrumento que Deus traz o caminho, mas não siga o Júlio. Não siga os irmãos que vêm à frente pregar, as irmãs. Neste lugar você é convidado a seguir o Cristo vivo. É Ele que tem que falar o teu coração. É Ele que tem que ser o pão de cada dia na tua vida, meu amado. É Ele que tem que levar logo cedo o pão para você de manhã lá. O maná, né? Não diz no Antigo Testamento? Vamos ler lá depois em Êxodo. Lá fala que eis que descia do céu, meus queridos. Assim Deus pode fazer na tua vida todos os dias, trazer um alimento para você. Mas não é um alimento lá que eu mando no WhatsApp, lá uma mensagem. Não, é um alimento de Deus mesmo. Sabe o quê? A paz no seu coração. A certeza de que Ele está com você naquele dia, de que Ele será contigo durante todo o dia. Esse é o alimento que nos sustenta, igreja. Às vezes a minha esposa pergunta, eu não sei como você consegue. Todo dia acorda cedo, eu não vejo você dormir, eu não vejo você descansar. Eu falo assim, o que mantém o cristão de pé é Cristo. Porque se o que me manter de pé for o ser humano, eu vou cair, meus irmãos. O que nos mantém de pé tem que ser Cristo. É Jesus. Quando Ele for realmente o teu pilar, a tua sustentação, você vai ver que todos os dias, Deus vai te dar razão para você levantar. Deus vai te dar motivo para você despertar e você poder ir para frente. Estou terminando agora. Vamos abrir lá em Provérbios, só para deixar uma mensagem no teu coração. Provérbios 12, livro de Provérbios. Para aqueles que acham, eu não preciso de igreja. Para quê? Eu sou a igreja de Cristo. Hoje a maior teologia que o capeta, que Satanás tem usado, é essa. Eu sou a igreja de Cristo. Eu não preciso ir na igreja, porque a igreja sou eu. Porque olha o que nós precisamos, está aqui. Provérbios, capítulo 12, verso 25, na Almeida Revista Atualizada. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Por mais que Deus está dando cajadada em nós agora, você pode ter certeza que no final, quando você terminar a reunião, você vai sentir a paz de Deus no seu coração. Porque a palavra de Deus, por mais que ela doa, por mais que ela fira, por mais que ela talvez machuque, mas ela é ela que sara o nosso coração. É a palavra de Deus. Terceiro item para encerrar. Igreja, nós temos que ser mais espirituais e menos emocionais. Hoje a gente vê uma tendência mundial. O que eu estou dizendo é uma tendência mundial. Eu, às vezes, eu pego no YouTube e eu vou atrás, eu começo a ver os cultos em igrejas no mundo inteiro. E é uma tendência mundial. Infelizmente, estão levando o cristianismo para uma religião emocional. Estão fazendo do evangelho a emoção. E amados, hoje o que eu ouço as pessoas dizerem é assim, ó. E vamos ver se você há de concordar. Também você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, amém, igreja? Nós somos metodista livre. Amém. Você tem que se sentir bem. É a primeira frase. Ah, eu não gostei daquela igreja lá, não. Eu não me senti bem lá. Rapaz. Segunda frase dessa tendência mundial emocional. Você tem que ser feliz. Você não está sendo feliz lá naquela igreja? Terceira frase dessa tendência mundial. Você tem que ser do seu jeito. Isso aí é quase redundante do início que eu já disse, mas é verdade. Porque hoje, começa com nós, pastores. Eu falo, a falha está em mim. Por isso que eu falo, ser pastor é você chamar a responsabilidade para si, meu amigo. É você ter peito e falar, não, a falha, se a igreja está falhando, ela está falhando por minha causa. Não é fácil não, igreja. Mas se nós falharmos, a causa, a razão, a responsabilidade é minha. Hoje, vivemos num mundo recheado e guiado pelas emoções. guiado pelas emoções. Já estou encerrando. Os cristãos, hoje em dia, buscam a emoção no culto. Buscam o sentimentalismo. Mas, eu tenho uma mensagenzinha em Jeremias, se você pode abrir aí para mim rapidinho. Porque eu falo, irmãos, o que tem que... Quando tem que pregar a Bíblia. Tem que pregar o que está na Bíblia. Eu tinha um professor na faculdade de Direito que ele brincava, né? O advogado tem que fazer tudo o que está na lei. E nós, cristãos, temos que fazer o que está na Bíblia, meu querido. Lê a Bíblia. Jeremias 17. Esse é o mesmo capítulo que fala maldito o homem que confia no homem. Versículo de cabeceira de cama, né? Jeremias 17. Amados do céu. Maldito o homem que confia no homem. Acharam aí? Jeremias 17. Ué, não tá na tela? Mas hoje essa tela aqui tá dura, hein? Aí. 17, verso 9 e 10. Jeremias 17, 9 e 10. Na NTLH. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. E tá doente demais para ser curado. 10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. E trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver e de acordo com o que ela faz. Ou seja, você pode aparentar ser a melhor ovelhinha do mundo, meu filho. Mas Jesus sabe quem nós somos. Que nem diz os antigos do sítio, né? A avó da minha esposa. Jesus sabe o jeito que nós vive. Não é assim que os antigos falam? Ele sabe o jeito que nós vive. Meus filhos. Jesus sabe o jeito que nós somos. O rostinho lindo, a maquiagem, né? Isso aí tudo, meus amados. Mas o que está dentro de nós, ele esquadrinha. E o mais interessante de tudo, que ele fala aqui, Jeremias, ó, vou ler o 9 na Almeida Revista. Enganoso é o quê? O coração. Mais do que todas as coisas. Então a gente tem que parar com esse negócio, aí fui lá não gostar, não gostei do culto hoje, sabe? Ah, o pastor só tava dando bronca. Ah. Irmãos, irmãs, cuidado com o coração. O coração é muito enganoso. O sentimento. Cuidado se você só tem buscado na igreja a emoção. Cuidado se você tem vivido apenas no sentimento. Ah, eu tô sentindo, sabe? Eu tô sentindo. Meus irmãos, não tô sentindo nada agora. Eu tô sentindo o seguinte, que se nós não buscar Jesus, meus queridos, nós vamos ficar. Eu tô sentindo isso só. Se nós não melhorar, se nós vive, igual os velhos dizem lá, nós vive melhor. Irmãos, como que pode nós, Paulo fala, cristianismo racional, é uma coisa antagônica, né? É um paradoxo. Você tem que viver por fé, mas você tem que viver no racional. É um paradoxo, lógico. Porque viver por fé é você viver... eu vou fazer e pronto, né? Mas isso não é bem fé, não. Viver por fé é quando Deus fala com a gente, vá lá e faça. E aí mesmo que as circunstâncias digam que não era para fazer, mas Deus falou para eu fazer, é diferente. Isso é viver por fé. Agora, quando o apóstolo São Paulo fala que nós temos que ser cristãos racionais, usar a racionalidade e não a nossa emoção. E hoje eu começo a entrar no YouTube, eu começo a ver as pregações. É lindo, você até chora. Mas é um teatro no púlpito. Sabe por que é um teatro? Porque eu quero ver a vida do cara que está lá no púlpito ser assim. Eu quero ver a vida do cara. Porque nós ouvimos uma mensagem de um cara que está a 3 mil quilômetros de nós, bonitão, fala bem, rodopi, faz de tudo. Você já foi ver a vida do cara? Passa 3 minutos com a mulher do cara. Vai lá, conversa com a esposa dele. Quando eu fui ser recebido pastor aqui na igreja, vieram para entrevistar minha mulher em casa. a saber como eu sou dentro da minha casa. As pessoas não têm ideia como a Igreja Metodista Livre é séria. As pessoas não têm ideia como que o negócio é, não é a ermo fazendo de qualquer jeito, não, meus irmãos. Foram em casa entrevistar minha mulher. Vieram aqui na igreja entrevistar a junta administrativa. Vieram aqui, ó. Não sei nem o que perguntaram, não deixaram ficar aqui. Me puseram lá fora, lá no cantinho, lá. Porque querem saber a vida do cara que está na frente da igreja, filho. Começa a ver a vida da liderança. Olha antes. Porque a gente vive num sentimentalismo hoje. A gente vive, ai, nossa, é só aquele fulano pregar, ele mexe no meu coração. É só o Beltrano falar, é só o Ciclano. Cuidado, irmãos. Sentimentalismo não vai levar ninguém para o céu. Não vai. Não vai levar ninguém para o céu. O céu vai levar aquele que obedecer à palavra de Deus. E eu só posso obedecer à palavra de Deus quando eu a conheço. Cuidado. Hoje vivemos um período de muita emoção, muito sentimento. Só que a gente esquece, olha aí esse texto. Era para machucar mesmo. Nem sempre o que nós queremos ouvir é o que Deus quer falar. Aí que está o problema. E a parte mais difícil de você ser um pastor de igreja local é o compromisso que você tem com as almas. Porque a coisa mais gostosa que tem é, faz uma semana mesmo já recebi duas ligações: pastor, o senhor não pode vir pregar domingo aqui? Aí outro de um outro pastor: o senhor não pode ir lá na outra igreja? Vocês pensam que eu não sou convidado, né? Lógico que sou. Mas eu falo, eu não abro mão das minhas ovelhas. Eu falo no telefone. Falo, obrigado pelo convite. Amo o convite. Queria estar muito aí, mas de domingo eu não posso. Domingo é o dia que eu tenho que estar com as minhas ovelhas. Abro mão para estar com as minhas ovelhas. E a coisa mais gostosa que tem é quando eles ligam para a gente e falam, pastor, o senhor não pode vir pregar aqui na minha igreja? Nossa, é uma delícia. Porque lá você fala descompromissadamente. Se machucou, machucou. Se feriu, feriu. E que se exploda. Não sou o pastor mesmo da igreja. Não sou eu que vou ficar para pegar os cacos. Eu lembro até hoje, lá no Maracanã, chamamos um bispo que veio do Rio de Janeiro, um pomposo, um cara bonitão. Falou umas besteiras no púlpito lá, ó, tinha um casal que tava para se batizar na igreja. Nem sei onde hoje tá na fé aquele povo lá. Sumiu. Nunca mais. Por causa de uma meia dúzia de palavras que machucou aquele casal. Porque não é o pastor local. Não é o pastor que tem compromisso com a ovelha. Semana que vem você tá aqui de novo olhando nos meus olhos. O pastor que vem aqui, convidado, ah, meu filho, é uma delícia você ser convidado. Você não tem um compromisso, meu querido, igual nós que estamos aqui todos os dias. Eu posso falar o que eu quiser falar. E a coisa mais gostosa, o pastor Marcos está aqui, ele é um grande conferencista, a gente se sente leve, não se sente, pastor? Quando você vai pregar em outra congregação, você parece que você está assim solto, rapaz. Você fica doido. Agora, quando você está na congregação que é o teu rebanho, opa, peraí. O meu rebanho eu não posso levar um arroz azedo. O meu rebanho eu não posso levar um feijão só com água. O meu rebanho eu não posso... O meu rebanho eu tenho que cuidar do meu rebanho. Porque só eu sei depois, durante a semana, o que palavras fazem no coração do povo de Deus. Porque depois quem tem que consertar? Quem que vai? Você vai ligar para o pastor lá que veio convidado? Você não vai ligar para ele. Você vai ligar pro pastorzão. É pro pastor. Você não vai ligar lá pro conferencista. Nossa, fulano veio lá do Espírito Santo. Ó, já pensa que tá cheio do Espírito Santo, né? Você não vai ligar para ele. Você não vai lá falar com a mulher dele. Não. É o pastor da igreja local. É ele que vai ter que recolher os cacos. A pessoa ficou toda ferida, toda... Razão pela qual vocês podem ver... Se eu trago o pastor de fora para pregar aqui. Muito difícil. Pode acontecer? Pode, lógico. Pastores que eu conheço. O restante, quem prega aqui na igreja? Pastor Marcos, Diaconisa Maria, irmão Sandro, Econo Milton. Pessoas que são da própria igreja. Porque elas têm o mesmo compromisso que eu tenho aqui. Eles estão aqui todos os domingos com vocês. Vocês podem ver, dificilmente o pastor traz. E não é por falta, não. Um monte de pastor que se convoca, né? Se convida a estar aqui. Ó, oh, domingo não tem um espacinho lá? Não tem, amado. Não tem. Não tem, porque eu quero saber como que é a tua vida. Porque adianta você falar bonito aqui para nós no domingo e chegar na segunda-feira, a tua vida, com a tua família, com a tua mulher, o que que adiantou, meu querido? Então nós podemos cobrar dos irmãos que vem, irmão Sandro. Todo mundo conhece a vida do Sandro, só lá na loja, fica lá. Fui lá sábado, lá não consegui nem falar com ele. Vida da diaconisa Maria, meu Deus, um livro aberto. O Decônomo Milton que está aí. Nós conhecemos a vida desse povo. Agora, quando nós não temos compromisso, aonde a gente mexe? No sentimento. Por isso que a palavra é tão gostosa de se ouvir. Nossa, mas falou comigo, hein? Lógico que falou. Falou tudo o que você queria ouvir. Agora, quando Deus fala para você, meu irmão, e quando Deus fala de forma dura, aí a gente não gosta. Ninguém gosta de ser repreendido. Quem que gosta de ser repreendido? Eu não gosto de ser repreendido. Você imagine nós como ovelhas. Não queremos, mas precisamos. Não gostamos, mas devemos. Assim, eu deixo mais um versículo em Hebreus 12. Estamos terminando. Hebreus, capítulo 12. Não se preocupem. Mas, pastor, por que Deus está falando tão duro comigo hoje? Irmãos, ele não falou só com você, ele está falando comigo. Ele não falou só com você. Hebreus 12, 7. Livro de Hebreus 12, 7. Almeida Revista e Atualizada. É para a disciplina que perseverais. E entre parênteses, né, que foi um acréscimo dos copiadores, provavelmente. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Amados, aprendamos a viver na correção de Deus. Aprenda isso. Eu sei que é duro, eu sei que pode doer, machucar. Mas hoje, nós, igreja, temos sido permissivos com o pecado. Hoje, nós, igreja, temos sido permissivos com a quebra dos valores. Hoje, nós, como igreja, temos aceitado muita coisa. E por quê? Porque o erro está nas lideranças. Nós não queremos ferir a ovelha, não queremos machucar um membro, não queremos perder o fiel. A coisa mais triste é, ah, eu vou sair da igreja, a gente já fica com o coração aflito. Onde eu errei? O que que eu fiz? O que que aconteceu? O fulano falou mal comigo, a fulana falou mal. A gente já fica naquele negócio, quer resolver o problema, porque não queremos perder o fiel, não queremos perder. Mas aí eu venho e pergunto para vocês, a palavra que Deus falou no meu coração nessa tarde, aonde fica a palavra de Deus? Temos abrido mão de tantas coisas. E aí eu pergunto, e onde fica a palavra de Deus dentro da igreja? Onde ficam os profetas que morreram por ela? Aqueles homens lá não tinham mimimi não, deram a vida por causa da palavra de Deus. Para eles não tinha tempo ruim não. Aonde fica os apóstolos? Se nós estudar a vida dos apóstolos, todos, exceto João, que os doutrinadores acreditam que ele tenha realmente morrido de velhice, lá na ilha de Patmos, mas, exceto João, todos, segundo a doutrina, segundo a teologia, ou os grandes acadêmicos historiadores, a historiografia nos diz que todos morreram de forma cruéis. Os apóstolos. Gente, eu estou falando dos caras que fundaram a igreja de Cristo, eu estou falando dos caras que eram o pilar da igreja de Cristo, eu estou falando dos caras que escreveram a Bíblia Sagrada. Morreram de forma cruel. Desumano. Hoje, a gente estaria assim, ah, tadinho de mim, eu não posso sofrer isso, Jesus, eu não posso, eu não posso. Jesus olha para você assim lá de cima e fala, você não sabe de nada, inocente. Um foi degolado, o outro foi flecha, o outro foi não sei, o outro foi crucificado de ponta cabeça, o outro foi... Amados, um pior que o outro, um morreu da pior forma que o outro, que vocês possam imaginar. Isso eu estou falando nos apóstolos. Imaginemos os demais cristãos, que na mão de um dos piores homens da face da terra, que era Nero, que esse realmente ele deve estar junto com o capiroto lá, com o chifudo, com o Beelzebub, sei lá o quê. Que eles jogavam homens e mulheres, crianças, jogavam nas arenas para ser o palco, para ser o motivo de risadas, de chacotas, de escárnio, enquanto feras, bestas, comiam vivos naquele lugar. Arrastando o braço para um lado, perna para o outro, e negros esguelando, sangrando e morrendo. E nós aqui reclamando. Por isso que eu estou falando, igreja. Espera aí. Cadê o povo de Deus? Ai, pastor, mas o senhor não pode fazer isso comigo? Não, eu não estou fazendo isso com você. É o senhor que está fazendo isso conosco. Hoje a igreja, ela serve para satisfazer a carne, ela serve para satisfazer o ego e ela serve para satisfazer o eu. A igreja não serve para isso. A igreja de Cristo, ela perdeu o sentido dela, ela tem perdido a funcionalidade dela, ela tem perdido o objetivo dela. Já encerrando, peço para o louvor vir à frente. Igreja, a única coisa que eu deixo no coração de vocês: desperta. Desperta. Desperta, igreja. Meu irmão, minha irmã, desperta. Comece a despertar. Comece a despertar a tua fé. Voltemos lá. No capítulo 8, verso 12. Na primeira liturgia que fizemos. Foi, acho que, Romanos, né? É isso. Portanto, meus irmãos, olha aí o que Paulo fala. São Paulo diz: nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a natureza humana. Na antiga tradução, o grego, essa palavra obrigação, está lá, devedores, quem tiver Almeida, revista atualizada. No grego, ofeiletes, que significa pessoa que está em débito, pessoa que é delinquente, pessoa que é transgressora moral. Nós somos tudo isso espiritualmente. Temos um débito com Cristo do qual nós nunca pagaremos. Não conseguiremos nessa vida pagar. Nada do que façamos pelo reino de Deus poderá pagar aquilo que Deus fez por nós. Não. Por maior que seja a sua dor, meu irmão, minha irmã, você vai me perdoar, mas nada vai pagar por aquilo que Cristo fez na cruz. Nada. Por mais que nós façamos, que achemos, que pensemos que fazemos de tudo por Deus, nada vai pagar aquilo que Deus fez por nós na cruz. Segunda coisa, que somos devedores, delinquentes, somos transgressores morais. Esse mesmo verbo, ofeiletes, está lá em Mateus 6. Perdoai aos nossos devedores, assim como nós os perdoamos. Ofeiletes. Eu e você temos uma dívida com Deus. E a nossa obrigação é de vivermos na vontade do Pai.